Se o futuro vive-se na incerteza, numa vida que é falsa. Então, para se resumir tudo isso, costumam dizer: todos vivem sob uma autossugestão. A vida é uma aventura. Tanto somos uns aventureiros que vivemos até morrer. Morremos sem querer morrer e sem saber quando vamos morrer. E ainda mais dizem: a vida não vale nada. Do nada provém e ao nada reavém. A vida tudo é e nada é. Tudo somos e nada somos. Entretanto, continuam a valorizar esse nada como elemento de prestígio, reinando sempre num mundo de sofrimento. Basta ser fantasia para tudo ser atraente, e o que atrai, tonteia e embriaga. E todos vivem embriagados, dando por paus e por pedras, sem terem convicção do seu próprio ser, da qualidade de feras indomáveis, que se acostumam com as coisas, mas não se amansam e por não se amansarem, é que nunca estão satisfeitos com o que têm. Se se amansassem, se acomodariam com o que têm, mas por não se amansarem é que são assim insaciáveis e nunca estão satisfeitos com o que têm. A fera humana é a pior de todas as feras e de todos os animais. É a mais venenosa, é a mais ruim, e por isso, depende de outros animais e estes não dependem da fera humana. O ser humano vive todo em confusões. Aos bons, os maus e outros que são verdadeiras aberrações da natureza. Mas em diversos pontos de vista, todos são iguais. Existem variedades de aparências, diversos tipos e diversas formas de se apresentarem, mas basta ser humano para ser uma fera indomável. Vive assim, o mundo, com essas confusões todas, onde reina sempre a desventura e todos vão de mal para pior, cada vez mais desequilibrados, mais fracos em tudo e sempre sonhando com melhoras e tudo piorando. As feras rangem os dentes umas para as outras, nesse cada falso bem criado, bem ornamentado pelos forasteiros, que são as próprias feras humanas, vivendo a falarem bem e tudo de mal para pior sempre. Todos em confusões e mais confusões, sofrimentos e mais sofrimentos, torturas e mais torturas. Enfim, numa avalanche de ruínas, criadas, feitas, inventadas pelas próprias feras humanas. O bem está só no nome. Tudo bem fantasiado, mas sempre levando mais depressa tudo para a ruína. Feras não sabem o que é bom. Feras não sabem o que é bem. Por isso, estão bem hoje e mal amanhã. Tudo é aparência e por isso, tudo é passageiro. Nada tem estabilidade e por isso, são insaciáveis, vivendo somente atrás de novidades. O ser humano é de uma forma tal, que bem especificado é mais que horroroso. Por humanidade assim ser, é que todos costumam dizer. Esta natureza é um fenômeno. A nossa natureza é berrante, é a aberração deste fenômeno. Todos os bichos têm sentimento, mas o sentimento é um veneno e por isso, todos os bichos se confundem. Confundem-se por existir o mal e o bem. Bem aparentemente. Um bem, que não é sólido e por isso, tudo passa e há o esquecimento. O bicho humano chora hoje, amanhã está rindo. Sente hoje isto ou aquilo, com um sentimento profundo sobre tudo e amanhã não se lembra mais, esqueceu tudo. Um sentimento vadio, sem importância, de momentos, de horas ou de dias, conforme seja atacado pelo veneno. Torna-se assim, tudo isso, uma natureza desconchavada, onde aparentemente dão valor a tudo, mas verdadeiramente esquecem o valor de tudo e por isso, esquecem as coisas. Uma vez ou outra se lembram, vivendo assim, frequentemente em desregulagem. Hoje estão zangados, amanhã estão contentes. Hoje estão chorando, amanhã estão alegres. Hoje estão indignados, amanhã estão rindo e brincando. Portanto, quais são os valores de todos esses temperamentos de feras? Absolutamente nenhum. Hoje estão apaixonados, agoniados, desesperançosos de tudo, amanhã tão diferentes, tão alegres e contentes, esperando isto ou aquilo, de bom ou de bem. É o que se passa com todos na vida, por não terem o verdadeiro conhecimento do que a vida é, do que são, do porquê assim são, do que foram e porque deixaram de ser o que foram para serem o que são. Se tivessem o conhecimento verdadeiro e racional, seriam bem diferentes e já assim, não seriam há muito. As feras têm dois sentimentos, o elétrico e o magnético. O sentimento elétrico produz a alegria e o sentimento magnético produz a raiva, a cólera profunda sobre isto ou aquilo. Mas todos dois matam, conforme a carga. Mata o elétrico, da mesma forma que mata o magnético. Quantos morrem de alegria e quantos morrem de tristeza? São duas forças que, quando fortes demais, são fatais. Para verem como o ser das feras é tão venenoso e como é chocante a descrição da humanidade. Tão chocante e humilhante que em descrição bem minuciosa e esclarecida, sairá mais adiante em outros trechos, na continuação desta instrução. Basta surgirem de um nada para tudo serem e verdadeiramente nada serem. Mas esta descrição vai botar no lugar tudo isso que nada é. Aparentemente todos são bons, uns melhores do que outros, uns com melhores qualidades do que os outros, mais finos e mais puros do que outros, mas verdadeiramente todos são iguais. Aparentemente fazem-se de diferentes uns dos outros em certos pontos de vista, são diferentes, mas noutros são iguais. Em costumes, em vícios, em procedimentos e pensamentos, são diferentes. Mas no que se refere a feras humanas, todos são iguais, apenas uns com mais gênios do que outros. Nos costumes e hábitos, cada qual tem os seus. No sentimento humano todos são iguais. Nos vícios, nos modos, cada qual tem os seus. O saber de uns é diferente de outros, mas na natureza de bichos, todos são da mesma espécie. Cada fera dá para uma coisa, umas com inclinação para isto, outras com inclinação para aquilo. Não é sobre este ponto que todos são iguais, e sim sobre o ponto do próprio ser. O ser é uma coisa e as suas ramificações são outras. No meio das feras não pode existir o bem. Aparentemente todos falam em bem e os males permanecendo sempre, noite e dia, sempre reinantes. Quanto mais falam em bem, mais males se vêem. Quanto mais falam em direito, mais tudo se vê torto. Quanto mais falam em acabar as brigas, mais brigam. Quanto mais falam em paz, mais guerreiam, mais se desorganizam. Portanto, o que as feras dizem não se aproveita. Hoje dizem uma coisa e amanhã se vê outra. Hoje dizem que não querem, amanhã estão querendo. Hoje dizem que não fazem, amanhã estão fazendo. Hoje dizem que está direito e amanhã acham torto. Hoje dizem que estão gostando e amanhã não gostam mais. Imundos, que não sabem o que dizem nem o que pensam. Pretenciosos, horrorosos, com as suas macaquices sempre em cena. É assim a vida dos engomados bravios, com essa goma que fizeram para endireitar tudo e quando acaba, tudo de mal a pior, tudo e todos a regresso, principiando pela degeneração dos seres, pelo enfraquecimento de tudo e de todos. Tudo isso aí, é feito dessa goma bem enfeitada, bem fantasiada, que fez todos serem hipócritas, embora não queiram ser. São hipócritas devido a esse conteúdo que fez com que todos desconhecessem o porquê assim são. A goma enfeitou todos e tudo de tal maneira, que a ilusão cega, embriaga, combinando assim, com a fantasia, para ludibriar e sugestionar. Desta forma, todos são atraídos, todos sugestionados, todos desconhecidos do seu verdadeiro natural, bem abrilhantados com as aparências, cheios de brilhantes aparentes, apresentando e representando aquilo que não são. Enfim, hipócritas, criminosos por não conhecerem o verdadeiro ser natural, por estarem desconhecidos do seu verdadeiro ser natural e assim, vivendo artificialmente. O que representam? Diabos em vida, diabólicos. A arte é do arteiro e por isso, produz desastres, dores, aniquilamentos, sofrimentos, agonia dos seres, trucidações, paixões, ciúmes, loucuras, doenças, pestes, envenenamentos, desgraças de todos os tamanhos, invejas, traições, ganâncias, falsidades, ambições, intrigas e sofrimentos de todas as espécies, de todas as formas e de todos os tamanhos. Enfim, diabolismo puro, dos monstros desumanos, produzindo as artes que são do tentador, do sujo, do porco, do famigerado, de Lúcifer, do monstro. Portanto, todos vivendo no reino dos demônios. Todos, verdadeiros demônios em vida, num mundo onde o mal é reinante e o bem só existe no nome. Todos na vida à procura do bem e ele se tornando um desastre até que o ser humano encontre a morte. Tudo quanto é de mal sempre reinando, por tudo ser produto das artes que envenenam com os seus gases, com a sua fumaça, a atmosfera, que faz com que todos esses males caiam por cima das próprias feras humanas inconscientes. Estão aí, todos dentro de um tufão de ruínas, sendo o mundo o reino do inferno, feito pelos próprios viventes que são os demônios. Labirinto inconsolável. Tudo isso, feito pelos bichos inconscientes, pelas feras indomáveis, pelas feras que não se amansam e somente se acostumam com as coisas, com os hábitos e seus pertences. Falam em inferno, falam em diabo. Muitos até têm medo do diabo, desconhecendo que diabos todos são e por isso, estão dentro de um inferno criado pelos verdadeiros demônios. Não há sossego, não há felicidade. Falam em sossego e felicidade para fantasiar a vida, para aparentar que estão bem e o mal sempre reflorescendo, sempre tragados por ele, por aceitarem as aparências e as fantasias como brilhantes, num encanto em que a palavra bem-estar nunca refletiu bem algum, pois o bem nunca encontraram e por isso, todos sofrem. Uns mais, outros menos e muitos que aparentam não sofrer, mas também sofrem. Então, costumam dizer, o mundo é de sofrimentos. E para ajudar a fantasiar ainda mais o mundo, criaram o céu, inferno e purgatório. Vivem assim, os inconscientes, nesse desespero de gladiador, onde brilha a fúria do traidor que todos são, com a mania das grandezas que somente são misérias e nada mais. O mundo, entupido desse jeito, cheio de imundos que vivem a dizer que o mundo não tem mais jeito, que o jeito do mundo é torto e que tudo vai de mal para pior. Quando vem a desilusão e caem na realidade da vida, como aqui está escrito, e não tendo mais o que fazer, pedem a morte ou nada a mais. Caem na realidade. Viram que tudo isso não passa de miséria. Então, pedem a morte, por chegarem à conclusão de que a vida consiste apenas em sofrer cada vez mais até morrer. Quantos sábios dos sábios se acabam? Quantos grandes e pequenos têm se acabado, dando termo à própria vida quando se desiludem? Outros se metem em conventos à espera da melhor hora. Enfim, nesta conjectura da vida, que é o raciocínio ou pensamento, encontra o ser humano dificuldades para se libertar e só aqui, na imunização racional, encontra a libertação integral e o apoio sólido. Passa então, a ter mais vontade de viver, porque sabe de onde veio, para onde vai, como veio e como vai, como tudo isso foi feito, a deformação do estado natural e a transformação desses monstros deformados para o estado natural de onde vieram. Então, o vivente, por conhecer tudo isso, tintim por tintim e ficar convicto do que está certo, tem prazer de viver porque sabe que está imunizado, ou sendo imunizado, até o ser integralmente, pela persistência na leitura. Sabe de onde veio e para onde vai. Sabe o que ninguém soube porque os outros têm desânimo de viver e acabam cometendo loucuras. Com a imunização racional, o vivente sente-se com ânimo de viver, porque sabe a razão de estar vivendo, o porquê vive, de onde veio e para onde vai. Sabe que imunizado, está mais do que certo. E o vivente que nada disso conhece, quando se desilude da vida, não quer mais viver e acaba com ela, por não encontrar o apoio que lhe dê coragem de viver. Só com o apoio de imunização, o vivente sente coragem de viver, porque sabe estar salvo eternamente e como é feita a salvação, a redenção universal. Então, sente-se feliz, reconhecido de sua grande felicidade, tem gosto e prazer da vida e sabe historiar tudo praticamente como é, o que é e o que não é. O imunizado sabe que tudo se transforma e por isso, abandona a fantasia e aceita o certo dos certos, que é o racional superior. Compreende que o suposto apresentado ao mundo pelas filosofias é surdo e mudo, pois não atende a ninguém. Que esse suposto é apenas uma palavra com mais valor do que as demais criadas pelos antigos atrasados, que não tinham consciência do que faziam e aproveitaram apenas para guiar os crentes. Com a imunização racional, tudo se modificará, porque o vivente passa a ter o verdadeiro conhecimento natural dos seres e da humanidade. Desapareceram todos os erros do mundo, tudo sucumbirá, porque falsos profetas nunca provaram nem poderão provar aquilo que vivem valorizando como verdadeiros papagaios. O suposto que apresentam como suposição de tudo, perderá o seu valor, pois ele não passa de suposição. Enfim, tudo se modificará, tudo entrará na forma racional, pelo conhecimento prático de historiar e comprovar o porquê da existência desse mundo e fora dele. Fora desse mundo, a parte racional, a planície aqui de cima, com seus habitantes. Nesse mundo, tudo quanto vocês sabem que existe de deformação, com a imunização racional sobre o mesmo, voltará à sua forma pura e equilibrada natural. A imunização racional é feita pelo grande foco racional, como agora o sol vos ilumina, mas de uma outra forma e natureza, por ter este foco, uma outra e muito mais forte vibração. O grande foco racional abrangerá o mundo inteiro e dominará tudo e todos. Então, indaga o vivente. E pode ser visto? Sim. Com o tempo todos verão. Basta serem imunizados para verem. A imunização racional será, portanto, a redentora que iluminará tudo e todos. Tudo no mundo se aproxima de seu dia. Para tudo chegará o seu dia, o seu tempo e com o tempo, as modificações. Tudo chegará muito mais depressa do que pensam, pela hecatombe do mundo ser muito grande e tudo piorar cada vez mais, por todo o mundo estar agonizando para acabar essa fase deformada e entrar em nova fase, que é a natural, a racional. Todos estão em agonia, estão no fim dessa deformação. Por isso, aqui estou eu, o racional superior, dando ao mundo o que todos imploram e precisam. A salvação eterna de todos. Aqui estou eu, para mostrar o caminho da verdade àqueles que quanto mais imploram a salvação, mais encontram a desgraça e a destruição, mais sofrem, por terem certeza de que tudo que imploravam era em vão. As provas estão aí no mundo para todos que querem vê-las. Nada vale implorar, pois quanto mais imploram, mais destruição se vê, mais descontentamentos se observam. É chegada a hora de abraçar a imunização racional para alcançarem a salvação. A confusão do mundo é grande. Não há mais confiança em ninguém. Todos desiludidos de tudo, as esperanças extintas, tudo perdido. Se imploram ainda, é porque não há outro recurso, não conhecem outro meio de serem atendidos. As filosofias perdendo o prestígio, os crentes perdendo as crenças e pelo desespero em que vivem, chegam à conclusão de que não tem mais a quem pedir. Se pedem ao suposto das filosofias, sofrem. Se imploram, sofrem. Se imploram ao Todo-Poderoso, continuam sofrendo e tudo na vida sempre de mal para pior. Quando pensam que vão melhorar, pioram ainda mais. Eis porque os profetas aventureiros cada vez caem mais no ridículo, ridicularizando-se até serem chamados de charlatões, porque quanto mais o mundo implora, mais ele se enche de ruínas, mais sofre o povo, mais a humanidade desespera-se. Então, chega o vivente à conclusão de que todos são falsos profetas, ludibradores e aventureiros que impingem desventuras com palavras benignas de bem-fazer, e esse bem que todos esperam, sempre por vir o sofrimento, tragando a todos sem o bem reaver. Já é tempo de pensar em como as coisas no mundo estão e como todos vêm implorando uma nova direção, porque, como vem vindo há muito, não há quem suporte mais. Há quem diga que o mundo aproxima-se do seu fim, por isso, imploram uma nova direção a esse mundo. Aqui está ela em vossas mãos, para parar nas mãos de todos. E assim, vejam como tudo chega tão naturalmente. A vida continuará nessa lama, até que todos estejam de posse da escrituração racional, para que todos imunizem-se. Esta escrituração percorrerá os quatro cantos do mundo em pouco tempo, por haverem já nesse mundo meios práticos para comunicarem-se entre si. Para o mundo conhecer tudo isto, basta apenas publicar, e para publicar é um instante. Pouco falta para o fim deste período, porque depois virá o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, até o vigésimo primeiro. Todos estes livros, compostos de detalhes minuciosos, de tudo que é preciso saber para basear todos, comprovar e acertar todos, dentro deste lema real. Depois do 21º, terão ainda uma infinidade de fascículos sobre o redígio superior da jornada fecunda racional, sobre todos os pontos de vista do desencadeamento deslumbrante e primoroso redígio angelical. Virtudes que nunca se apagam do eterno monte racional. Este é o princípio básico para o equilíbrio dos primitivos colaboradores, do bem de si mesmos, do bem fraternal e da salvação brilhantíssima racional. Quem já pertence à imunização racional, não precisa pensar em nada, porque está livre de tudo que é de ruim e de tudo que é de mal. Tudo de bom lhe chegando, tudo de bem alcançando. Conseguindo um conforto relativo às necessidades, em marcha firme e acelerada do bem, sempre progredindo, reflorescendo, como recompensa racional, pelos frutos adquiridos como primitivos colaboradores em benefício de si mesmos. Eu, o racional superior, atesta de tudo e de todos, dia e noite, noite e dia, fazendo por todos, quer mereçam, quer não mereçam, desde que firmes façam por onde, para a si próprios engrandecerem. Eu, o racional superior com tudo nas mãos para todos servir do que desejam e muito além ainda. Existem muitos viventes, que por más interpretações, pensam que eu sou uma fera ou um usurário e por isso, ficam na dúvida. Será que eu mereço? Será que eu vou merecer como os demais? Quer mereça, quer não mereça, desde que faça por onde é o quanto basta, é o quanto chega para mim. Todos merecem e por isso, a salvação eterna é para todos, sem exceção, desde que façam por onde imunizar-se, conseguindo conhecimento de imunização por meio desta leitura. Para tudo é preciso tempo, e o vivente, com o tempo, com a continuação da leitura, estará de posse de imunização, guardando tudo que lê aos pouquinhos, para tudo saber explicar, contar e historiar. Existem os negligentes, que querem com pouco tempo saber tudo. Não podem. É com o tempo e a constância que tudo vai gravando-se aos poucos, multiplicando-se cada vez mais no saber do vivente este, com o tempo, conseguindo a imunização, por estar mais perfeito, mais equilibrado, dentro do limite racional. O poder do magnético. Faraó foi considerado um dos deuses do seu tempo. Deixou obras, deixou encantos e maravilhas que ainda reflorescem até hoje, como relíquias daquelas eras primitivas de seu reinado de encanto. Era um preto muito mau e desenvolveu a sua grande obra de magnetismo, que era força inspirada dos deuses de outrora, na conquista dos soberanos e dos vultos que mais resplandeciam. Faraó brilhou com o seu grande dom magnético, despontado pelos segredos dos bichos. Naquele tempo, as vestes eram todas diferentes das de hoje. Eram feitas de pele de bichos, e Faraó, como era grande sábio, usava vestimentas que levavam tudo quanto era peles e pelos dos bichos daquele tempo. Se a vestimenta era de pelo, fazia com pedaços de pelo de cada bicho, se era de pele, a mesma coisa, e se era de pena, também a mesma coisa. Naquela era, os viventes duravam muito tempo, e a sua preocupação era somente o estudo da natureza, e pela duração ser longa, tinham tempo bastante para aprender muitas coisas. Faraó era um bom médium e, apoderando-se de uma grande força magnética, desenvolveu essa força e fez grandes prodígios. Os prodígios foram de forma tal que a natureza acabou revoltando-se contra seus próprios habitantes, dando origem à existência do que hoje se chama Deserto do Saara. Saara ficou uma espécie de lugar amaldiçoado, improdutivo e sujeito a constantes vendavais, razão porque, sendo de longínquas recordações, supõe nas novas gerações que tivesse existido um dilúvio, quando o que de fato ocorreu, foi um grande terremoto. É por isso que, de quando em quando, costumam encontrar ali, esqueletos de bichos monstros enterrados. E as novas gerações passam a conhecer a existência longínqua de mastodontes, que ninguém atualmente tem conhecimento. Por tudo isso ter acontecido é que costumam dizer erroneamente, que o mundo já se acabou em água. É que, noutros tempos, não havia condução, não se cogitava de andarem descobrindo terras, para que tivessem contactos com outras nações e outros lugares. Viviam todos isolados. Viviam todos de per si. Os países vizinhos ficavam bem retirados, longe uns dos outros e assim, ninguém sabia de outras existências e foi por isso que surgiu a suposição do fim do mundo por meio do dilúvio. Quando os países começaram a ficar adiantados, a se locomoverem, é que vieram descobrir o deserto de Saara, que tinha sido, em eras remotas, uma grande cidade. Então, esse primitivo faraó, sendo de uma grande força magnética, tudo fazia da noite para o dia, e por o povo acompanhar o mesmo símbolo de magnetismo, é que era povo mal endiabrado, fazendo coisas impossíveis e absurdas, de tanta maldade entre eles. E para que tudo isso não se propagasse entre outros povos, com o tempo, a própria natureza revoltou-se contra os seus habitantes. Apareceram mais tarde, diversos faraós nas mesmas condições, com as mesmas influências do encanto, existindo até hoje, as suas cavernas encantadas aonde reinam os malefícios, para qualquer criatura que se atrever a entrar nessas cavernas, aonde eles foram sepultados. Agora, se esse faraó foi assim, atraiu com suas influências más, as influências de outros faraós, que já não tinham tanta força quanto o primitivo, mas que assim mesmo produzem o mal, como toda e qualquer força magnética só produz o mal. Muitos se enganam e pensam que a força magnética produz o bem. Se a força magnética produzisse o bem, todos estariam bem, porque todos são produtos da força magnética, pois são produtos da matéria. A força magnética produz a matéria. É por isso que o ser humano é sofredor, é mau, é um ser material. Os viventes que se desenvolvem para adquirir a força magnética tornam-se uns bichos em figura de gente. A força magnética visível fabrica essas pedras que tratam de raios e coriscos. E vejam os estrondos e os estampidos quando elas caem na terra. São produtos de quê? Da força magnética. Se os viventes não fossem feitos pela força magnética, seriam eternos. mas por serem produtos dessa força magnética, é que assim tudo está, aparentando tudo serem e verdadeiramente nada serem. Estão aí, aparentando que têm vida. Mas por a vida ser feita pelo magnetismo, é que, de uma hora para outra desaparecem, perdem a vida. É por isso que o estudo do magnetismo é um estudo misterioso, que ninguém pode alcançar seu fim. Por a própria vida ser produto do magnetismo, e por isso, um produto inferior, nunca pode dar solução do superior. Então, vivem aí alimentando o magnetismo com seres materiais,